Un, dos, tres, va. Vai lá. De que vale o infinito sem estrelas? É o mesmo que seu peito sem amor. O céu se esforça sempre para não perdê-las. Assim como fez por nós nosso Senhor. Mesmo na imensidão de toda a criação, há uma só razão em nosso coração. Se você parar para pensar, vai perceber que Deus está com você. Vem ver. Cada ponto no céu sempre tem o seu papel. E você aí parado, opaco, sentindo o amargo do fel. Vivendo como réu, meio que jogado ao léu. Sem o brilho merecido oferecido a quem já provou do mais doce mel. Não fique de chapéu, não existe Papai Noel. Mas tem um pai que é presente sempre, te garanto, ele é fiel. Sem fazer escarcéu, todos sabem o mundo é cruel. E não é de hoje, é de bem antes do irmão invejoso ter matado Abel. Se você sente um vazio de repente no seu peito, que te traz sofrimento e tu não pode explicar direito, o doutor examinou e falou que já não tem mais jeito. Pois eu te digo que eu conheço o remédio perfeito. Não tem lá na farmácia, nem em laboratório. Não requer nenhuma audácia, é simples e notório. Basta você abrir o seu coração para Jesus entrar. De que vale o infinito sem estrelas? É o mesmo que seu peito sem amor. O céu se esforça sempre para não perdê-las. Assim como fez por nós nosso Senhor. Mesmo na imensidão de toda a criação, há uma só razão em nosso coração. Se você parar para pensar, vai perceber que Deus está com você. Vem ver. A Deus todo louvor, honra ao Criador, poder transformador e enriquecedor. Em nome do Senhor, sou mais que vencedor. Toque abençoador, que me fez rimador. Apaga toda dor, afaga e traz calor. Penso em cada chaga recebida por amor. No frio é cobertor, na batalha é protetor. Pega um vaso mais duro que se acha seguro e quebra como se fosse um isopor. Acreditar em Deus não é ser Zé Mané. Otário é quem vive como o diabo quer. Vai querer dar Pelé ou ser um Josué? Ou vai dar uma de Miguel e ficar de segunda como fez Tomé? Assim não pode ser, pra mim nem pra você. No fim vai perceber, por isso vim dizer. Basta você abrir o seu coração para Jesus entrar. De que vale o infinito sem estrelas? É o mesmo que seu peito sem amor. O céu se esforça sempre para não perdê-las. Assim como fez por nós nosso Senhor. Mesmo na imensidão de toda a criação, há uma só razão em nosso coração. Se você parar para pensar, vai perceber que Deus está com você. Vem ver. De que vale o infinito sem estrelas? É o mesmo que seu peito sem amor. O céu se esforça sempre para não perdê-las. Assim como fez por nós nosso Senhor. Mesmo na imensidão de toda a criação, há uma só razão em nosso coração. Se você parar para pensar, vai perceber que Deus está com você.